MachineCast. MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue e gaúcho também pode. Gaúcho também pode e faz, né, velho? Puta que pariu, hein? Já começamos trancando tudo, mano. Junto aqui comigo ele, Felipe Zu. Eu vou entrar nessa ondinha também aí, né? Eu sou cagado, vejam só como é que é. Se dá uma chuva de Xuxa no meu colo, cai Pelé. É isso aí. Aqui também ele, Neilson Lopes. Money que é good lá no Heavy. Essa porque frase aqui... é mítica. Essa frase foi escrita por Neilson, cara. Se nós revasse, nós não tava aqui orcando. Nosso orc é, nosso orc é pre-af. Mitou, Neilson. Se ai, ai, ai, parece que foi feita pra ele, né, cara? essa e a do gaúcho vão concorrer muito aí, viu? É o que eu tô falando, pior. A frase foi escrita pra ele, cara. Fizeram a música pra ele. E ele também não poderia faltar, Eduardo Filhote. Fala, galera. Comer tatu é bom, pena que dá dor nas costas. Tatu tem nome, hein? Miserável, já pegou o bichinho, velho. Tava lá no buraco bichinho dele lá. Tirou do buraco e botou no buraco. Que é isso? Inception do buraco. Meu Deus. A galera tá empolgada aí. E junto conosco aqui, ele, Ricardo, o Spider. E aí, galera, mais vale um na mão do que dois no sutiã. Só frase mítica, mano. Essa frase é muito mítica, não tem, não tem. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos aqui numa noite muito nostálgica de gravação do MachineCast. Muita nostalgia, muitas lembranças, muita alegria com esse grupo musical aí, né, que fez história lá em na década de 90, né? A maioria de nós aí éramos pré-adolescentes ou adolescentes e curtíamos muito, muita zoeira. E eu acho que os caras mitaram, né? Mitaram a era da zoeira e foi com eles. Você acha que a gente é zoeira e eles eram o mito, o deus da zoeira. Palavra zoeira, pois os caras encarnados. Pois é, Bom, então, antes de começar esse podcast tão nostálgico, esse episódio tão nostálgico de hoje, né? Vamos ouvir aí um recadinho do nosso parceiro. É com você, Desert Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Ok, então, muito obrigado aí. Então, gente, eu gostaria de fazer um pedido aqui rapidamente para todos aqui, os nossos queridos ouvintes aí, para quem está chegando agora aí, muito obrigado por estar escutando aí o MachineCast. Eu acho que todos aqui querem desejar as boas-vindas, né? Com certeza, com certeza. Sempre, cara, sempre. Sejam muito bem-vindos. Welcome. Chegue com a maçã na mão. Só não pode ser uma maçã mordida pra não fazer propaganda. Não, aí, né? Não, aí não. Aí não dá. Então eu gostaria de desejar boas-vindas a todos os novos que estão chegando aí, os novos ouvintes, e aos velhos ouvintes que continuam firme aí com a gente. Muito obrigado aí por estar acompanhando. O cast tem dado uma aumentada considerável aí nos seguidores, nos ouvintes. Muito obrigado aí pelo prestígio. E, por favor, quem já escutou alguns episódios do MachineCast, ou quem já escutou todos os episódios do MachineCast, por favor, deem um pulinho no iTunes, lá na página do MachineCast no iTunes. Procurem lá pelo iTunes. Quem não tem sistema da Apple, por favor, instale no Windows. Tem o iTunes para Windows, instale. Entre lá na página do MachineCast e avaliem o MachineCast. Deem o número de estrelas que vocês acham que o MachineCast merece. Deixem um comentário. Isso ajuda a divulgar de monte. Quanto mais pessoas estiverem escutando, provavelmente a gente vai poder continuar com esse nosso projeto aqui por muito, muito tempo, certo? Felipe, gostaria de falar alguma coisa, alguma novidade para os nossos ouvintes, Felipe, agora no começo aqui? Vou, queria dizer aí para a galera que tem um novo podcast na área aí, parceirão aí do MachineCast, agregando mais conteúdo ainda ao próprio Machine, né? O PeixeiraCast tá aí para falar de filmes e séries para vocês. E é isso aí, vamos amolar as peixeiras aí e partir pro risca-faca, meu velho. Vamos passar os feedback lá pra gente saber se vai para frente ou não essa parada. E quem é que participa lá contigo, Felipe? Meu boss, né? Participou de convidado. Aí na equipe temos dois novos integrantes aí desconhecidos pelo público. Na verdade, tem um até que é conhecido pelo público, né? Mas não é pelo comentário, né? Pelos comentários dele. e-mails que ele passa, né? O Vitor Urubatã aí, a lenda, né? Ele mesmo, o first em todos os comentários quase do Machine. E vai platinar o Felipe Vital. E também tem o Felipe Vital, outro nordestino aí que ele segura a minha peixeira pra quando eu for pra guerra eu meter no bucho da galera. Ele é meu escudeiro. Ali. Eita! Então ele segura a sua peixeira. É. Segura, cara. Eita! Você pode segurar também. Se preocupe, não. Então é nóis. Então, pessoal, pra quem quiser... Então, quem quiser prestigiar aí o novo podcast aí, onde o Felipe é o host, por favor, entre lá no site, deixe seu comentário, baixe o episódio, deixe seu comentário lá. No endereço é peixeiracast.machinecast.com.br. É o site. Entre lá, deixe seu comentário, baixe o episódio e é isso aí. Bom, então, dados os recadinhos aí, vamos estacionar aqui a nossa velha máquina. Hoje vamos fazer a nossa viagem no tempo de Brasília Amarela, certo, pessoal? Aí sim, aí, cara. Sim. Eu vou atrás, vou atrás. Agora Brasília sim. Amarela de portas abertas. Isso aí, então vamos entrar na... Eu vou atrás, viu? Então vamos lá, pessoal. A Brasília já está de portas abertas e vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Música. chula, me deixa legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Music is very good. Vamos começar aqui o nosso podcast nostálgico sobre Mamonas Assassinas, esse grupo musical que fez um estupendo sucesso na década de 70. Caraca, eu fui longe aí, eu fui no tempo da Jovem Guarda. Você tá puxando o negócio pra ser velho mesmo, né? Meu patrão, acho que você não deixou o DeLorean ainda não. É que eu ia falar 97 no fim, puta que pariu. 95, pô. É, então pessoal, vamos voltar lá na década de 90, né, meio da década de 90, pra falar dessa banda que fez tanto sucesso naquela época. Já escorreu alguns suores masculinos aqui do meu olho, né, ouvindo aí as músicas de abertura, né. Mas vamos aqui, vamos fazer aqui uma rodada aqui de lembranças aqui. Quem tem alguma coisa, alguma lembrança legal pra falar sobre os Mamonas Assassinas? Felipe, fala... Não! Pera aí, hoje eu vou mudar. Eduardo, fala aí, Eduardo. Opa! Tô vindo em primeiro, o negócio tá bom demais. Todo mundo atrás do Eduardo hoje. Opa! Opa! Opa! Aí que ele fica feliz. Opa! Opa! Aí, Eduardo, até o Spider. Então, cara, nossa, Mamonas Assassinas foi uma coisa incrível na minha vida, porque quando eles começaram a fazer muito sucesso e tudo, né, que eles... surgiram, explodiram e foi aquele fenômeno todo. Então, eu era criança e era de pouco que eu tinha começado a poder sair de casa, brincar na rua e coisa e tal. Então, Mamonas foi uma coisa que a galera da rua toda tinha em comum. Então, juntava a galera da rua toda pra ficar cantando as músicas. Teve uma galerinha juntou, vamos fazer uma bandinha, não sei o que e tal. Pá, a gente ia fazer Mamonas Assassinas. A gente ia só ficar dançando e cantando as músicas dos Mamonas e coisa e tal. Foi a coisa que fazia a gente... Foi a única coisa que fez a gente largar as brincadeiras de desenho, de animes, de games e tal, pra focar em outro tipo totalmente diferente de brincadeira, que era essa coisa de fazer zoeira, de fazer piada, de... Sabe? Foi um marco muito grande na infância que eu vivi e tal por conta disso. Que foi quando a gente começou a ter liberdade pra fazer piada, pra fazer as coisas, que até então era uma coisa meio de adulto. Você via as piadas acontecendo e tal, mas você não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo. Os caras chegaram lá e pá, escracharam o negócio mesmo. E não tinha como você falar, não vamos colocar em... E os caras apareciam em tudo quanto é horário comum, velho. Programa infantil, domingo, programa de família e coisa e tal, tava os caras lá no Gugu, tava no Faustão, tava... E não tinha jeito, velho. Era o programa de família da época, era você ver Faustão, ver Gugu e tal, e velho, nessa época aí começava. Era falar palavrão. Pois é, né, velho? Parecia, Edu, que a censura ignorava os caras, tá ligado? Tipo, vamos deixar pra lá, deixa os caras falando aí. É, faz sucesso, foda-se, deixa. Né? Era cara. Tudo nome do sucesso do Ibope, né, cara? Mas, também, né? Mas olha só que interessante, cara. Mas os caras, eles, no meio de tanta zoeira, de tanta brincadeira, tanta coisa, os caras eram muito críticos, saca? Eu tenho muito na minha memória que alguns programas que eles foram, que no meio da brincadeira, das músicas e coisa e tal, quando, né, os apresentadores começavam a fazer alguma entrevista, alguma coisa, e conversavam com eles e tal, eles sempre vinham com alguma crítica pra falar, sabe? Sempre tinham aquele ponto. E as músicas dele, as letras das músicas deles, se você olhar, são muito críticas, cara. São. São, sim, concordo. São muito. Mas eles sabiam, né, do chavear quando era brincadeira e quando era alguma coisa séria, né? Justamente. Eles conseguiam falar sério mesmo. Pois é, cara. Chapolin, pois é, mesmo. Pois é. Vestido fantasiado e tudo mais. De hobby, é mesmo, a porra toda, né, velho? Bem diferente da gente aqui, né, cara? A gente pode falar sério, os caras vão achar que é zoeira, não adianta. tipo, por exemplo, eu participei de uma gravação aí há pouquíssimo tempo falando de um game aí, né? Um episódio aí que passou. Falei lá que uma pessoa tinha morrido, os caras acharam que era brincadeira. Caralho, velho. Acharam que eu ia falar uma zoeira, e era verdade. Cara, boa. Eu era muito fã de Mamonas, eu gostava demais dos caras. E era uma coisa que, assim, a minha família inteira gostava dos caras, sabe? É. E quem era dos integrantes que tu mais gostava, Edu? Cara, eu gostava mais do Dinho. Ele era tudo que eu não era, saca? Ele era totalmente descontraído, brincalhão, falava bobagem, fazia imitação. Homem, né? Aí eu não sei, né, cara? Só se é na vida particular dele, porque... Aí eu não posso falar, eu conheço o lado brincalhão dele. É, pois ele é. Morreu e deixou uma noiva lá, né, pô? Então... Bom, ele... Pelo menos o Alibi tinha, né? O então... problema é que o Dinho não era, né, não era másculo, assim, macho, coisa e tal, no personagem dele, né? Daí não, né, lógico que não. É, o cara cantando o Robocop gay mesmo. Não, eu digo assim, pô, não sei, né? Nunca se sabe, né, cara? Existem muitas pessoas por aí que são casados, têm filhos e tal, e... Eita! Eita porra, que indireta da porra pra minha cara. Olha, cara. Não foi com caiu um chapéuzinho lá no Nordeste, Edu. Felipe tá quieto, Felipe tá quieto aí fazendo nada. Hoje. Cara, não foi essa a intenção, mas tudo bem. Não, tudo bem, Brioco Boy. Caiu. Ai, ai. Mas Edu, fala aí, cara, qual das músicas que tu mais gostava? Cara, de todas as músicas deles, a que eu gostava pra caramba era... Porque era um trava-língua do caramba que eu custei pra aprender. Era aquela Uma Linda Mulher. Te encontrei toda remelenta, estronchada num bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os auto-reverses da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi. E agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito, complexo com a teoria da relatividade. No momento crucial, sabe sobre saber que sabia subia. E quem ama faga para os mafagafinhos, bom amafaga fígado será. Te falei que o pediatra, doutor responsável pela saúde dos pés. O zoísta cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo pichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados, cateta igual a porra da hipotenusa. Você foi, agora a coisa mais importante aconteceu nesse momento, até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo, pretérito perfeito, completo, a teoria da relatividade. Um momento crucial, sabe sobre saber, sabia. E quem na faz a paz, na faz a fim, espuma, faz a fim, seduzirá. É a minha... Pô, irado, é a música dos mafagafins. Porra, aquilo ali eu acho que eu nunca aprendi da parte do mafagafinho. Oh, até agora eu tô gaguejando. Então, velho. Cara, quem é mafagar os mafagafinhos, bom mafagafizador será, cara. Olha, eita! Né? Eu acho aranha, que você arranha, já arranha aranha. Eu né? pensei do que você ia falar, Jumento Celestino, pô. Essa é a minha segunda favorita, cara. Meu irmão, velho, o cara tá... A galera tá muito agressiva com o Edu, eu vou parar, velho. Não, pera aí, não é por causa do nome da música, não. É por causa que ele é realmente um... Ela é outra trava-língua. Né? Ele fala rápido, pô. Mas essa essa Mar Linda Mulher, a música toda ela é baseada em trava-línguas mesmo. Sabe? Esses joguinhos de língua que muitos atores usam, locutores e tal, que é pra você não embolar na hora de você falar as coisas. Cara, é muito legal essa música. Nossa, a música é muito foda, cara. É muito massa ele, os trocadilhos que ele faz, pô. Tipo do oculista, tá ligado? Os oculistas, Deus me livre, nunca vão mexer no meu e tal, tá ligado? Acho que é muito foda. E essa música, cara, ela é interessante porque ela é uma prova de que pra você fazer zoeira, você tem que ser muito inteligente, cara. Porque não é simples você, né, igual o Felipe comentou, você fazer trocadilhos em cima das coisas, você fazer piadas com referências e coisa e tal. Você tem que ter, né, repertório, tem uma base, tem embasamento, tem embasamento, com certeza. Então é uma amostra de como os caras eram inteligentes. Sim, e eles eram estudados. Com certeza, todos eles eram, cara. É, pois é. Estudados, porém zoeiros. Esse que é de que jogador de futebol e cantor não precisa estudar, todos não são estudados, é... É, sim. Funkeiro não precisa estudar 90%, realmente, eu acho, né, cara? Ah, funkeiro não é nada. Então. Opa! Os nossos ouvintes funkeiros aí, ó, abraço. Beijo pra vocês. Beijo no homem. queria avisar pra vocês que Tim Blue tá falando muito preconceituoso, velho. Não. Não sou preconceituoso, não. Adoro funkeiro. Por mim eu jogava... Longe de mim. Eu jogava cada um dentro da lava. Não, cara. Funkeiro é bom tudo junto, tudo reunido num lugar dentro só. Que aí vocês podem jogar dentro uma lava, bomba e acabar. Dentro da lava ou dentro da vala? Da lava. Lava de quente. Ah, bom. Lava de quente. Ô, Nilson. Só tô checando. Acaba de confirmar que aquele crânio que você tava brincando quando era mais novo foi de um funkeiro, né? Naquela época não existia funkeiro. Né? Caralho, 3 anos de idade já era o Kratos já, cara. Aquele cara ali, pô, foi o primeiro funkeiro antes de todo mundo. Eita. Ele disse, não, vou acabar com esse cara aqui pra no funk não desenvolver agora. Não adiantou. Então, eu gostava muito da Linda Mulher, porque, como o Edu falou antes, né, era uma música bem inteligente, né, cara? A construção da letra dela era bem diferente, né? E fazia esses trava-línguas aí, esses trocadilhos, e tinha um vocabulário diferente, né, cara? E uma coisa que eu achava massa nessa música, além de tudo, é que lá no final, ele começa a falar assim, ah, então vamos para o fim, e aí tem toda uma série de frases, todos os comentários no final da música, assim, que vai... Tipo, quando a música vai abaixando, ele vai... Ah, isso volta é aquela de novo. Que ele fala do Transadec, né? Que tá baixando o volume, O Creuzebeck. O Creuzebeck eu achava muito legal. Como é que ele termina a música mesmo, o Ricardo? Não, ele termina assim, as últimas músicas pois nós tira e põe, deixa ficar da vida, serei sempre seu escravo de Jó. E aí ele fala, vamos para o fim. Daí ele começa, né? Logo agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando, a canção está acabando, o Crisabeck está baixando ali. Não, mas não é assim. Agora que você está entendendo o que eu estou falando, aí o Bento, falando. Ah, é, o Bento. Fala aí de novo, fala de novo. Então, daí ele fala assim, vamos para o fim. Aí logo agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando. Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando, a canção está acabando e o Crescebeck está baixando ali o volume. E você não entende nada mesmo, porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada, sabe por que eu estou falando esse monte de besteira aqui, já que isso tudo é fora. Vamos parar com esse chave, chave. Eu não estou aguentando mais, está doendo minha garganta. Eu tenho que fazer a liga garganta com vinagre, se eu tenho pena aqui dentro. Está fedido o ambiente, meu Deus, estou dormindo. Pelo amor de Deus, pare com esta porra. Falando. Esse é o Bento foda falando. Tem uma parte que ele fala que soltou um peido lá dentro, não sei o que, tá uma putaria da porra, manda acabar. Pare com essa porra aí. Então, essa música é a minha preferida também, cara. Porque a construção legal, dela cara. É muito bacana. É muito esse boa. Fim é muito inteligente essa música, e cara. E esse fim era uma coisa diferente. Porque eu não lembro de alguém gravando música com esse fim, sabe como? Não lembro de ter um fim parecido disso em nenhuma outra música que eu tenha ouvido. Então, era uma coisa inovadora, limpa, tudo era inovador. Bom, mas vamos continuar aqui. Ricardo, fala, Ricardo! E aí, cara, conta algo sobre os Mamonas Assassinas aí pra gente. Cara, o mais bacana do Mamonas, assim, como eu conheci Mamonas, foi muito interessante. Porque eu tava no colégio, né, cara, nessa época de 95 eu já tinha 15 pra 16 anos aí. Tava no famoso, antigo segundo grau aí. E eu lembro que nessa época eu sentava, era mais turma do fundão, né, cara? E um amigo meu, pô, o cara vivia escutando música, né, cara? Vivia escutando música. E teve um dia que esse cara não escutou nenhuma aula, ele não viu nenhuma aula, cara. Ele passou o dia inteiro com o Discman no ouvido, né, cara? Com fone no ouvido. Daí a gente parou, o cara falou, cara, mas que porra que você tá escutando aí, cara? Que você não para. Não, eu tô escutando uma banda nova aí e tal. Comprei o CD ontem e não consigo parar de escutar. Eu falei, mas que porra, cara? Que é isso aí? Daí, demorou uns 3 dias, cara. Ele era bem amigo meu, mas daí ele me emprestou o CD pra eu ouvir. Eu tinha ouvido, assim, né, no Discman, assim, pra tentar identificar que tipo de música cara, era. Cara, peraí, peraí. 90 e... Não. Caraca, 95? Você já tinha Discman miserável, hein, bicho? Eu não tinha. Não. Você é rico, outro que é rico. Puta que pariu. Não é só não pelo Discman, né, Nilson? Até pilha... Pagar pilha, né? Eu não tinha Discman. Quem tinha era ele, cara. Eu não tinha Discman. Ah, eu tá bom. Então ele te emprestou o Discman dele, cara. Não. Pra te gastar as pilhas dele. Um Walkman. Um Walkman auto-reverso era o olho da cara, maluco. Mas eu tinha um Walkman. Walkman eu tinha. Olha só. Walkman eu não tinha, mas eu não era da Sony, não. Era um genericão aí da Aiva naquela época. Ô, Nilson. Eu tinha um Discman, velho, em 95. Da raiva, né? Da raiva, só se for. Da raiva. Mas aí, ô Nilson. A diferença do Felipe pro Ricardo é que o Felipe era rico naquela época, o Ricardo também. Só que o Ricardo ainda é rico até hoje, né? O Felipe é um fodido. Pois é, né, velho? O rico, na verdade, era meu pai, né? Eu só vivia escorado, né? Pô, não, eu sou rico de saúde, cara. É a única coisa. Só. Tá bom, tá bom. Eu quero saber o que você tá fazendo em Paris aí. Tá, não tô em Paris. Tô em Lyon, porra. Ah, tá bom. Ainda me corrige pra bolar mais. É diferente, caramba. É tudo França, mano. Mas eu fui pra Paris, então. Ah, tá bom. Mas é a trabalho, pô. Se não achar que eu tô aqui a passeio. O único Paris que eu fui é Paris Poeira, que é uma praia lá de Maceió, mano. Eu achei que era Paris Cida do Norte. gente, vamos deixar o Tony Stark falar? Fala aí. Ah, tá. Tá bom. Ah, não, é o Spider, eu errei o herói, desculpa. Engraçadão. É, o Spider você, agora né? No gibi tá rico também, né? Tá multimilionário. Bom, pois pelo menos em alguma dimensão eu tenho dinheiro, né, cara? O que é importante. Ah, em alguma dimensão. Mas eu tô viajando a trabalho, né, cara? E quem viaja a trabalho só se ferra. Então, enfim. Viagem de graça, fica em hotel de graça. Tá recebendo euro já. Trabalho em dois turnos. Trabalho em dois turnos. Velho, coisas, né, que cara? Outro viagem emprego na te animal. Daria a oportunidade de gravar o MachineCast de Paris? É. Lyon, caralho. De Lyon, porra. Mas Lyon fica... Ei, mas Lyon fica onde? Fica a 500 km de Paris. Ah, caralho, velho. Ainda fica dentro da França? Lógico. Fica, é quase 500 km. É 485. Porra. Gente, é deixa o Bruce Wayne falar, cacete. Fala aí. Puta que pariu, mesmo. Spider. Desculpa, Spider. Caramba. É tudo herói, fala aí. Você vê o que eu faço pra esse cast, hein, cara? É 1h45 da manhã e eu tô gravando aqui, hein? Vocês veem. É tudo herói e rico, é foda. Mas os Mamonas? Enfim, eu não tinha Discman na época, mas esse meu amigo, que era bem meu amigo, tinha o CD e ele tinha Discman, ele que passava o tempo inteiro escutando. E, cara, no terceiro dia ele falou assim, cara, eu pedi o... CD emprestado, porque quando eu coloquei o fone, cara, eu comecei a ouvir a música, cara, uns solos de guitarra muito massa, cara. Tipo, a música, assim, era zoeira, claramente, né? Mas eu lembro claramente que o primeiro impacto que eu tive foram as guitarras, assim. Então, tipo, falei, caraca, que som massa, não sei o quê. E logo em seguida veio a zoeira. Daí eu falei, caramba, que troço é esse? Que loucura é essa? Os caras estão tirando de sarro e tal. Daí ele falou, agora você entende porque eu não paro de ouvir esse troço, porque a música realmente é muito boa e a letra também é muito boa, né? Então a melodia é boa e a letra é boa. Então, e era uma coisa diferente pra época, né, cara? Os caras eram músicos, cara. Eles eram músicos, exatamente. Então, tipo, eles eram inovadores pra época, né? Muito à frente, assim. E cara, eu lembro que eu emprestei o CD dele no final de semana, assim, porque ele já tinha gravado uma fita pra ele, e acho que pro irmão dele, se eu não me engano. E eu pedi o CD emprestado pra gravar. Cara, passei o final de semana inteiro ouvindo, acho que eu fiz umas 3 ou 4 cópias em fita cassete pra distribuir, assim, sabe? Dei uma pra minha irmã e peguei uma e emprestei pra um amigo meu e assim foi, né? E eu escutava alto pra caramba, cara. Então eu lembro de eu escutando Mamonas alto pra caramba em casa, assim. E tinha um prédio do lado da minha casa, assim. E eu lembro que eu tinha um amigo meu, vizinho, assim, que perguntou, pô, você não vai parar de ouvir essa porra? Aí você tá ouvindo esse troço sábado o dia inteiro. Você não cansa não com essa merda? Eu falei, cara, tá aqui uma fita pra você, para de me encher o saco, entendeu? Cara, o cara não quebrou a fita na tua cabeça não, é? Não, cara, ele era meu amigo, cara. E daí, pô, daí ele ficou com a fita e não reclamou mais do barulho, né, cara? Então... então... Mas salvo pela Fala. Fita. É essa lembrança que eu tenho de Mamonas, assim, tipo, um impacto musical muito grande pra época, assim. E o mais legal é que eu não comecei a ouvir Mamonas quando já tava no hype, entendeu? Tipo, foi bem no começo mesmo, assim, antes de virar sucesso, assim. E isso foi o mais legal, sabe? Depois que virou sucesso, não, Mamonas é legal. Eu falei, pô, já tô sabendo essa parada aí, cara. Vocês são devagar mesmo. É. Fico aí. Mas fala aí, ô Ricardo, e dessas músicas todas que teu vizinho escutava, qual era que ele mais escutava? Então, a minha música que, consequentemente, o meu vizinho mais ouvia era a do Jumento Celestino, cara. De quem é esse reggae? De quem é esse reggae? Rapaz, não é jegue não, é jumento. Pode estar. Me entristeci. Por que tu escutava isso mais que as outras? Cara, essa música era muito bacana porque todo mundo falava daquela história. Ele tava duro na Bahia, profissão de boia fria, trabalhando na Tidinho. Era isso que ele queria, né? Era isso que ele queria. Soltando um fedorento. Eu vim embora pra São Paulo. Era muito legal, cara. Na verdade, quando ele fala dos peitos fedorento, ele fala que a bunda dele fez um calo, né? A bunda fez um calo. Mas essa música era a tradução, né, cara, de praticamente um trajeto das pessoas que vinham lá do Nordeste ou Bahia. Sim, pra São referência Paulo, né, do número de nordestinos em São Paulo. Exato, cara. Exato. Então, tem essa, várias coisas. E essa música eu ficava zoando, falava que era forrocore. Forrocore é a mistura de forró com hardcore. E tinha vários ritmos, eles tocavam todos os ritmos, né? Só não lembro se tinha samba, de cabeça não lembro se tinha samba. Tinha também. Tinha, né? Tinha. Pagode, eles tocavam pagode. Pagode. É, ok. A minha conhecimento musical nessa hora não ajuda muito, mas... Enfim, no final dessa música ele saiu imitando um jumento, não era? Uhum. Sim. Mas era bacana, viu? Tinha várias referências, inclusive nessa música tem uma referência muito nostálgica, que é a questão de quando ele fala que instalou um Gold Star, né, cara? Que era o toca-fita de sucesso na época, né? Que é coisa instalou mais... Instalou no burro. Uma no coisa jumento. Mais nostálgica que isso, cara. Pô, não tem como, cara. Então, a música era muito massa. E tinha várias referências. A referência gritava, né, cara? Naquela época, o Discman ou o som ou o CD pulava no CD com as referências, né, cara? Tipo, você ouvindo o cara falando e o CD pulando com a referência. Então o Neilson, quando escutava, devia se tremer todinho pela referência, né? Outra porra. Mas então, vamos dar seguimento aqui. E agora eu vou falar um pouco sobre Mamonas Assassinas. Bom, como todo mundo sabe, Mamonas Assassinas naquela época era uma febre. Todo mundo ouvia. Não tinha idade, dos mais novos até os mais velhos. Eu lembro dos meus irmãos mais velhos. Meu irmão mais novo tinha 17 anos de diferença pra mim e escutava Mamonas. É, uma explosão geral. É. Como o Edu falou aí, porra, ligava domingo no Faustão, tava o Mamonas lá. O Gugu, como tinha domingo legal na época, que era no mesmo horário do Faustão, então eles ficavam naquela queda de braço. Aí, num domingo os Mamonas estavam no Faustão, no outro domingo tava no domingo legal, aí no outro domingo tava no Faustão de novo, aí como o Gugu, eles não estavam no Gugu, o Gugu passava a reprise do programa anterior, então eles estavam nos dois programas ao mesmo tempo. Era uma putaria. Rapaz, o engraçado engraçado também que você botasse qualquer rádio e tava passando Mamonas, cara. Qualquer rádio. Pois qualquer é. Qualquer rádio. Não importa o ritmo que aquela rádio toca. Eu acho que até a rádio que toca hino tava tocando na Mamonas. Colocava na voz do Brasil, não tinha voz do Brasil, tinha Mamonas tocando. É. Cara, era mas naquela época do... tocava tanto hino nas rádios, não, mano. Nem hoje. Não. Hoje tem várias estações que só tocam hino, velho. Sério? Aqui mesmo nenhuma. Tem umas três, velho. Hino. Ah. Hinos evangélicos, cara. Ah! É, isso mesmo que eu quis, dizer. Nacional. Pô, eu entendi uma coisa. Que é hino de time, hino não sei o quê. Não. É. Hino evangélico. Isso é comum, velho. Hoje é muito comum. Então, o que eu tô dizendo é que na época não passava tanto, tá ligado? Não tinha tantas rádios assim que tocava tanto hinos evangélicos, tá? Até porque a religião não tinha dado boom ainda, né? A época deles foi pré-Padre Marcelo Rossi, que começou com a onda de música religiosa em rádio e tudo mais. É. Então, como eu tava dizendo, então era direto. Mamonas Assassinas em todos os lugares. E o filho do meu irmão, meu sobrinho, que era mais novo que um pouco, ele tinha cassete, a fita cassete. Dos Mamonas Assassinos. Então, eu peguei a fita, fiz cópia. Não lembro depois o que aconteceu com a fita. Sei que até muito pouco tempo atrás eu acho que eu tinha encontrado essa fita por aí. Só que não tem onde rodar ela, né? E mofada deve estar, né? Já nem presta mais, eu acho. Cara, mas era uma febre, assim, demais. Não tinha. Todos os lugares era Mamonas Assassinos. Eu quero que me digam. Pelo menos eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém, deve existir, com certeza deve existir de louco aí, um artista que tenha surgido, assim, do dia pra noite, assim, claro que não é o caso deles, né, porque eles tinham uma estrada longa, né, que eles começaram lá com a Utopia, né, toda aquela história de trajeto deles até chegar onde eles chegaram, né, mas eu digo assim, um artista que tenha do dia pra noite, assim, surgido, que as pessoas soubessem cantar todas as músicas, eu digo todas olha as músicas. Olha que eu vou contar, eu vou dizer a você CD... agora de primeira, viu? Hã? Vou dizer a você de primeira agora. Fala. Serginho e Vai Lacraia, mano. Vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia, vai. Vai Lacraia, vai. Tá de só tinha aquela música, ele só tinha aquela música, pô. Então todo mundo sacanagem. Sabia que era. Então quer dizer que não, se comprasse o CD dele, só tinha aquela música. Não... Não, gente, mas eu tô dizendo todas. Ah, não, o Creu era outro, né? O Creu era outro, é. Meu Deus. Eu tô falando de todas as músicas do CD, cara. Então, não, uma não só. Mano. Ele só tinha uma música, então todas as músicas dele a galera sabia cantar, mano. Caralho, velho. Nós estamos falando de música aqui. O cara vem com essa bosta. Ai, não, ai, ele ai. Pediu um artista. Obrigado, Nilson. Obrigado. Obrigado. Ele artista? Pediu um artista. Que artista? Eu aonde? Disse... Artista de quê? De lixo? Ah, bicho. Ó, enquanto tu tá aí sem dinheiro, ele deve estar tá gastando o restinho da fama dele do Vai Lá Atrás. Pois é. Mas eu acho, assim, que dificilmente se encontra alguém que não seja o super, ultra, super famosos, né? Que tenha surgido de uma hora pra outra. Pai, assim, os caras em 7 meses. E o cara consegue cantar a música, todas as músicas do CD todinhas. É? Assim. Em 7 meses os caras vendeu 3 milhões de cópias? Você acha isso pouco? É. É onde é que vê isso, né? Ninguém. Não tem, né? Ô, Nilson, ninguém tá dizendo que é pouco aqui, não. Eles foram aí na o tua... maior fenômeno da música nacional, cara. Isso. Eles bateram recorde lá pra conseguir o disco de platina, saca? Certificado de diamante, né, também pela... Também. Pela tá gravadora deles, né? Ou, numa época onde todo mundo comprava a fitinha cassete pirata, fazia milhões e milhões de cópias vagabundas e trocava e tudo mais. Os caras venderam milhões, velho, de discos originais, saca? Mas naquela época não era tão fácil a pirataria assim, não, velho. Só em fita cassete. Só CD em fita, não tinha em fita não. Era então, comum. É. Em fita era comum. Em disco era muito difícil. Não, acho cê, sim, não, cara, cê, mas vinil... tipo, a facilidade de você conseguir uma fita cassete e tudo mais, e naquela época era época de inflação, era tudo muito caro, saca? O poder aquisitivo brasileiro não era alto. Não, não, naquela época já tinha. Ah, não, já era real. Real, é verdade. Real chegou bombando. Naquela época, Fernando Henrique tinha salvo a gente. É verdade, é verdade. O Fernando verdade. Henrique já tinha salvo a gente, é. Naquela época, o real, um real tu comprava. É verdade, você já comprava CDs já. É, já comprava mas, CD porra, pirata. Mas, mesmo assim, velho, uma banda vender tanto em tão pouco tempo, como o Nilson falou, porra, é foda, velho. Os caras eram foda. Com só certeza, se não fosse a... foda os caras eram, pô. Se não fosse a pirataria, com certeza eles batiam os 10 milhões aí, se todo mundo que comprou batia, pirata comprasse. Batia, cara, batia com certeza. Ah, eu também acho que batia. É foda. Mas a minha nostalgia com os Mamonas é de muita alegria, cara, muita alegria. Via direto e acompanhava e era muito legal. E a música que eu mais gostava, que eu mais ouvia, assim, preferida minha, é o Robocop Gay. Tanto quanto músculo, ai, com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos, que com amor cultivei. Minha pistola é do plástico, em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido. Mas esse assunto é tão místico, devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico, é um gerente replay. Um ser humano fantástico, com poderes titânicos. Bye. gaúcho também pode. Gaúcho também pode. Gaúcho também pode. Lógico, né? Claro, né? Eita! Lógico, né? Principalmente porque passava uma mensagem que o Tibu entendeu, né? Só faltou. Aquela do gaúcho também pode. Né? Ei, só faltou ele dar aquele gritinho. Ai, como dói. Vocês se lembram que teve uma gravação ao vivo, velho, deles que ele dançava aí, dava uma parada aí, piri, piri, piri, piri. Vi. Aí parava de brincar os caras. No show em São Paulo. É, foi foda, aí, gente, véio. Olha só. Quem é que limitava aí nessa dança? Não era a Gretchen. Pra curiosidade. A Gretchen, é. Pois é, olha só. Era a Gretchen dançando La Conga, né, velho? Não, agora ouvintes enlouquecidos aqui falando: ah, faz um podcast, um episódio sobre a Gretchen. Não, gente, desculpa, não vai ter. Essa maçã não vai sair. Lamento. Porque, não, sabe por causa que não é que não vai ter? Por causa que já tem lá no Cadillac e Dinossauros. Puta que pariu. Caraca, eu demorei pra entender, mas é porque eu tô fora do horário. Eu tô com sono e tudo, mas eu demorei pra entender, mas agora eu entendi. Ah, vai fazer da Gretchen, os caras vão querer da Carla Pérez, vão querer... Rita Cadillac, não, né? Aí não dá, Rita Cadillac. Vou fazer um especial da Rita Cadillac. Não, a Rita Cadillac já teve o especial dela lá no episódio 10, 11 lá. Bom, então agora é a vez dele. Fala aí, Felipe. Não tô afim, não, velho. Não, eu. Desculpa, é o Nilson. É o Nilson. Felipe é o último. Caraca, tá que pariu. Bom, caramba. Então agora vamos saber. Nilson, fala aí, Nilson. O que tu tem pra falar pra gente sobre os Mamonas Assassinas? Bom, cara, o Assassinados do Mamona... Eu lembro que conheci Mamonas que passava assim direto dos vizinhos, todo mundo já tá assim bem igual o Spider falou, bem antes deles estourarem mesmo. E tava passando aquela música, como é que é o nome daquela música mesmo, cara? É Pelados em Santos. Tava passando Pelados em Santos, falei, pô, música legal, cara. Aí tipo, passava direto na rádio, aí começou a passar outra música, era o Vira-Vira, né? Aí eu falei, caraca, bicho, eu vou... E fiquei enchendo, aí eu ia pra escola cantando essas porra. Voltava da escola cantando isso. Aí meu pai falava, onde você aprendeu essas músicas? Aí ligava na rádio e tava lá passando. Aí eu falei, pedia meu pai direto um cassete, né? Um cassetinho. Aí eu falei, um cassetinho, olha só. Aí eu... Olha só, viu? Que referência. Eu ia fazer aí a piada, teu pai não te... deu... Eu ia fazer teu pai piada, te deu não um deu pão. Nem tempo. Aí teu pai te deu um pão, né, Nilson? Aí eu cheguei e falei bem assim. Aí ele... Não falou nada comigo, chegou, né? Quando eu cheguei da escola, ele tinha me comprado uma fita daquela, só que pirata, né? Não era original, né, cara? Mas mesmo assim, cara, aí tinha um radinho lá, cara, aí começou. Aí que eu conheci mesmo as músicas dele todas, né? Todas as músicas e tal, que tinham as músicas que não passava na rádio nem a pau, cara, entendeu? Passava, aí meu irmão também ficava cantando junto comigo, era doideira que só, maluco. Eu lembro que, tipo, quando chegava na Débil Mental, foi uma das primeiras músicas de heavy metal, sem saber que eu era heavy metal, tem. Some cookies, which is not for you, I know it's not. And I just can't burn it, smells in my mouth. Time to me now is popcorn. Can't you understand? Can't you understand why? So shake a rat. So shake a rat, sucker. gostava de... Meu pai falava bem assim, eu, hein, música de doido isso aí. que ele, na verdade, o Death Metal tá zoando os caras que gostam de Heavy Metal, né? Que é, ele, na música, ele fala bem assim, se você não tá entendendo, então cale sua boca e comece a bater... É, cale sua boca e mexa sua cabeça. É, aquela parte que ele fala, continue to stay, boy, so sake your ass, sucker. É isso que ele fala. Mas essa aí não é Boys Don't Cry, não? Não. Isso aí é o... É outra em inglês, Boys Don't Cry. Não, né? Boys Don't Cry é a do ser corno ou não ser. Essa mesmo, é. Essa mesmo. Ah, então eu confundi as coisas, foi mal. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Você é muito fogosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa, dá os pobres é bondosa, sou corno, mas sou feliz. O Death Metal era bem isso que o Nils tava falando. Aí eu ficava... O Felipe não sabe. Felipe o Metal é do cara que quer biscoitos. Aí eu pegava a vassoura... Então, é essa mesmo que eu tava essa confundindo. Mesmo. É essa mesmo. Eu pegava a vassoura e ficava, não tem? Tipo, tocando a música. Igual o doido. Meu pai olhava assim... Os solos de guitarra dessas músicas eram muito foda, pô. A qualidade musical era incrível, o ritmo era foda, pô, das músicas dos caras. Era o Bento, cara, não era? Garantia muito, Bento, véio, que tocava guitarra? Era o Bento. Isso, era o japonesinho, o japonesinho tocava qualquer coisa, cara. O cara era muito bom na guitarra, velho, entendeu? É, eu não mencionei lá qual o meu integrante favorito, mas era o Bento, viu? Só pra deixar registrado. Tá ok, cara. Vou anotar aqui. Vai, Nils. Aí, cara, era isso aí, ficava igual um maluco ouvindo a fitinha do Mamonas Assassino. E também, eu lembro que uma vez eu tava indo pra locadora, né? Aí o amigo meu, ele abriu a locadora de manhãzinha. Aí ele, aí, nós que eu arrumei. Ele falou, porra, arrumou o CD, ele botou lá no PlayStation. E nós começamos a ouvir, só de pensar aqui, nós dois, é lá, nós dois. Ficava igual um doido lá, cantando de manhã, ouvindo no PlayStation, maluco. Cara, foi muito foda, cara. Um dos caras que, porra, era foda. Faz falta isso, faz. Beleza, então agora vamos ouvir aí Felipe. Fala aí pra gente, Felipe, sobre Mamonas. Pô, quando eu conheci Mamonas, eu conheci viajando pra Recife. Eu morava em Maceió ainda, ia visitar minha avó com meus pais. E aí minha mãe botou na rádio, começou a tocar Pelados em Santos. E eu pensei que, na verdade, eu nem sabia que era Mamonas. Eu confundi com a voz do Falcão, velho, aquele... Tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Juro, velho. Eu era pivete demais, né? Mas a voz parecia muito, pô. Então eu confundi com o Falcão. Pensei, oxe, que massa essa música do Falcão e tal. E quando terminou na rádio, o cara... Aí a gente tocou agora Mamonas Assassinas pra lá dos outros. Porra, peraí. Mamonas Assassinas? Que porra é essa, velho? Não é o Falcão que tá... E tá tocando, não, eu fiquei noiado, né, velho? Aí depois outras músicas foram surgindo durante a viagem, tocou Vira-Vira também e tal. Eu disse, ah, agora eu vou gravar a voz desse cara aí e vou começar a escutar no rádio, né, velho? Foi uma música que, Pelados em Santos, foi legal, porque, tipo, não passava nada parecido naquela época com o estilo de música dos caras, tá ligado? É, Pelados em Santos pegou mais por causa do clipe, né? Não, aliás, aliás, não existe nada que seja igual até hoje, nada. Então, eu nunca tinha visto nada igual até aquele momento, e pra mim chamou muito minha atenção, porque... Porra, eu ria muito escutando a música, era uma música legal e o cara ria muito e deixava o ambiente alegre, qualquer ambiente que tocava ficava alegre, velho, com aquela porra daquelas músicas. E aí logo, lógico, né, que eu pedi pra Roberto Enio o CDzinho pra poder escutar. Sempre, seu Roberto, né? Abraço, seu Roberto. Um abraço, seu Roberto, hein, sempre. Seu Roberto, ele inclusive, ele tá devendo escutar o 14 aí, hein, pai, vamos ver esse negócio aí, né, vamos ver essa maçã. Seu Roberto é patrão. É patrão, cara. É patrão. Vou pedir a ele, mas só pra mim. Ele tem que ser patrão, não, mas, duas, pô, vezes. Não, eu vou pensar no caso de vocês. Se vai ter um patrocínio aí pra vocês. Entendi essa referência, hein? Eu quero conhecer as praias do Nordeste, hein, Felipe? Ô, oh, tá porra, mano. Calma aí. Eu não conheci todas ainda, velho. Eu não quero conhecer todas. Só uma já, pra mim já tá bom. Você disse as praias. Não tire as palavras agora, não. Mas, bem, voltando, velho... Mamonas pra mim, muito foda, velho. Toda vez que eu tava triste, ou que eu tava mais pra baixo, ou que eu queria acordar mesmo, que eu tava com sono, botava o Discman no ouvido e saía feito doido, balançando a cabeça, pulando pela casa, minha mãe reclamando. Dona Jane, aquela velha senhora brava do cacete, né, bicho? Puta. Dona Jane, abraça aí, dona Jane. Meu pai deve ter sofrido bastante aí nesse tempo todo de casamento. Por isso que eu digo que meu pai é um santo, velho. Fazer o quê? Mas, pô, Mamonas era muito foda, velho. É, minha música preferida é justamente essa do... Eu queria ter um apartamento no Guarujá e tal. Pô, o cara era muito azarado, velho. Como muito... é que é o nome da música? Pô, é 1946, sei lá. 1406. 1406, pronto. Atenção, Kranzebeck. Ao top de 4 já vai. Já vai! Apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração. Vê seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado. Vê meu cachorro babando por um carro importado. Money, que é good, nós não have. Se nós rebasse, nós não tava aqui empleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós não have. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Todas é minha mulher. Tudo que ela olha, desgraçada quer. Televisão, micro-ondas, microfície, microscópio. Limpa vidro, limpa chifre, faca, vinto. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai peleia. Como aquele ditado que já dizia: pau que nasce torto, mija fora da bacia. Money, que é good, nós não have. Se nós rebaço, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. É, aquela do... Queria ter um da frase que eu disse, né, do... Mas o melhor que eu consegui foi um barraco no Itaquá. Só se fudia, velho. Só se fudia o cara, velho. Você e não até, sabe e como até é tem a frente. E tem a frase que... Essa música é do pai do Neilson, cara. Você não sabe como é frustrante ver seu filhinho querendo um, sei lá o que lá, um videogame novo lá. Uhum. Vem um carro importado, pô. É, não, o seu cachorro babando por um carro importado, né? É. Mas, aí mas essa, eu fiquei em dúvida. Pera aí, né? Eu fiquei em dúvida na frase que eu ia falar no começo, velho. Se era essa do Pelé, acabei escolhendo a do Pelé, ou se era a do pau que nasce torto, mija fora da bacia, né, velho? Mas aí eu acabei escolhendo a do Pelé mesmo, porque eu achei que era mais azarado, já. É, cara, fase, e essa música, essa que você gosta aí, cara, 1406, velho, ela é outra música extremamente inteligente, cara. Com certeza. E faz uma crítica certeza. Social muito grande. Ao consumismo, consumismo, né, também. Justamente, é, cara, saca? É, tanto essa quanto aquela música que fala, né, que... Do, ó, Shop Saints, que também faz outra Shop crítica. Saints é foda. De um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping, pra mod a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim, até que tava gostoso. Mas eu prefiro aipim. Quanta gente, ei, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Quanta gente, oba, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Vamos lá. Chuchu, chuchu, vamos lá. Onde é que entra, hein? Esse tal shopping sente é muito legalzinho, pra levar as namoradas, vem cá, vem, e dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaimes cinema. Muito fodido o capitalismo e o consumismo, saca? Tanto que o refrão na música é, né, cara? A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. É verdade. Saca, velho? Já casa... falando, a felicidade é consumir, é comprar, é ter cada vez mais, né? E, tipo, e realmente, era a época que o dinheiro tava em alta, o real tava equivalendo ao dólar, praticamente. Sim. Pois é, Zé, e as Casas Bahia se fez, né, cara, com essa propaganda. Com certeza. Porque eu nunca tinha ouvido falar na porra das Casas Bahia, é, sabe? Mas as Casas Bahia... Por incrível que pareça, velho, não tinha nem Maceió, nem Pernambuco. Não, não. Nenhum lugar tinha, caralho. Era uma rede pequena. Só tinha na Bahia. É, exatamente. Cresceu tanto, tanto, que aqui, nas minhas cidades, cada cidade aqui perto, cada cidade tinha uma, cara. Aí o que aconteceu, muitos anos depois, né, fechou tudo. É, caraca. Não deu conta. Não deu, não aqui, deu. Aí agora aqui tem, né, foda. Pô, aqui em Curitiba tem bastante ainda, cara. Aqui no sul já não tem mais, saíram tudo, os empregados não pagaram. Ah, ó, foi um transtorno terrível aqui, cara. Porque as pessoas não tinham onde pagar as contas, olha, era terrível. Vixe. Mas eu acho que em São Paulo, acho que tinha Casas Bahia, cara. Não, até hoje, é, Ladinho, ela, ali, né? Nessa época, ela era forte no Sudeste. São Paulo, Minas. Sim, sim, pois é. Eles são de São Paulo, eles cantaram. Guarulhos, né? Isso, eles eram de Guarulhos. Então, é por isso, né? A referência pra eles era essa mesmo. Então, depois disso, né, que começou a explodir, né? Foi a explosão deles que... Velho, foi propaganda nacional. Tipo, no Brasil inteiro se fazia propaganda das Casas Bahia, saca? E tipo, como não existia internet naquela época, cara, isso foi, tipo, a maior jogada de marketing da história, saca? É igual o Timblu falou, as Casas Bahia disso aí, elas pipocaram no Brasil inteiro sem precisar de propaganda em lugar nenhum, porque era só abrir a loja, todo mundo sabia o que eram umas Casas Bahia. Pois é. É verdade. Será que era proposital? Será que foi alguma coisa premeditada? Ah, mas eu acho que os caras pagaram ali pra mamonas incluir ali, não? Cara, eu acho que não. Acho que não. Quando eles... O disco foi praticamente demo, saca? Mas depois eu acho que os mamonas deviam ter cobrado, aí, na moral. É, eu acho que... Não é possível, não, pô. Eu acho que não deu tempo, Felipe. Eu acho que não deu tempo. Pode ser que não tenha dado tempo de negociar mesmo. Mas assim, gente... Pensar que os caras tinham, né, quando eles começaram, foram pra gravadora, eles tinham Sol, Pelados em Santos, e eles tiveram que gravar as outras músicas depois em duas semanas, né? Em uma semana. Eles gravaram esse resto de... Eles tinham três de músicas, aí mentiram pra gravadora que tinha sete, aí, aí a gravadora deu uma semana pra eles fazer o resto das músicas, e eles tinham que fazer o quê? Mais sete músicas e só tinha três. É, eles tinham que apresentar 10 músicas no e total. Olha pra você ver, hein, cara. Os caras criaram essas músicas em uma semana, cara. Imagine esses bichos com tempo pra fazer um álbum, cara. Caraca, bicho. E o interessante é que cada música é de um gênero musical diferente. Diferente, exatamente, isso. Saca? É. Você tem música ali de heavy metal, você tem música de pagode, você tem música do tipo forró nordestino. Brega, o brega do Cafalcão lá. Corno, é, você tem música brega. Tem música gauchesca. Não, essa não tem. Tem sim, Robocop. Você tem até a música portuguesa, cara. Pois isso, saca? É verdade. O Roda Roda Vira lá. Isso. É, mas você, era uma variedade você... muito grande, é muita inteligência, né, velho? Puta que pariu, é. Pô, os caras eram extraordinários demais, velho. Raios! Ficou lutado por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua, só me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. E vocês já escutaram a música que foi removida do CD, não? É aquela do Bife do Eu, não? A Joelhos? Eu não sei o nome, eu sei que tem uma que foi removida. Uma só que eles removeram, cara. Eles falavam uns palavrões mais pesados, aí os caras removeram. Mas quem tá ouvindo o cast vai ouvir ela agora. Se eu escutava também, né? Pois é, não vai escutar agora, vai ter que esperar o cast sair. Porra. Mas, cara, era porra, os caras fazer todas essas músicas em tão pouco tempo, olha, e que nem todo mundo já falou, né? Músicas inteligentes, não, né, é, cara? De todo o disco, só uma música que não é deles, que, se eu não me engano, é do filho do cara da gravadora. Do eu Baba acho Cósmica que... lá, né? Do Baba Cósmica, que era, exatamente. Que era a banda que abriu o show deles, né? Que é a do a música caminhoneiro, do Feijão. Mas Feijão. É mesmo. Eu pensei que era Sabão Cracrá. É Sábado de Sol o nome da música. Sábado de Sol. Sábado de Sol, aluguei um caminhão pra levar galera. Feijão, chegando lá, mas que vergonha. tinha maconha. Os maconheiros estavam doidão, querendo meu feijão. Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas de vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros tava doidão, querendo meu feijão. Revelando mesmo. Sábado de é sol. A única música do disco que não é deles. Pois é. Era, mas assim, gente... Mas não era das melhores, não. É legal, eu gostava, cara. Mas assim, eu gostaria de entrar agora numa polêmica aqui rapidamente, né? Sobre o padrão de música do Mamonas Assassinas. Todos nós aqui concordamos e estamos totalmente de acordo que era legal, não era? Sim. Com certeza. Sim. Pô. A gente adorava, não adorava? Com certeza. Lógico. Adorava não, eu gosto até hoje, cara. Pois é, eu até hoje, às vezes eu escuto também. É, pois é. Mas uma coisa que eu queria entrar aqui na discussão é a seguinte. Mamonas Assassinas era o nosso lixo cultural da época? Não chegava assim. Eu acho que era uma válvula de escape pra todo o estresse que a galera tinha no dia a dia, velho. Pois é, acho que era mais como comédia, velho. Como deixar a galera alegre do que ser um lixo cultural. Pô, pois é bem diferente você comparar, olha aqui. Comparar os caras com funkeiro é foda, velho. Ó, lixo cultural porque... pra mim era axé, velho. É aquela nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Aquilo lá que é... Mas isso aí é... Mas isso aí é a mesma coisa que tu contar uma história do Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau. Nada é a assim, ver, né, nada cara? A ver. Faz parte. Cultura já... Faz parte. Entendeu? Cara, mas assim, por que eu digo isso? Porque eu vou falar pra vocês por que eu digo isso. Esses dias, eu estava numa discussão no Facebook... E alguém criticou lá o rapaz, aquele que morreu, o cantor sertanejo. Cristiano Araújo. Eu não lembro. Cristiano Araújo. Que ele morreu e coisa e tal. Uhum, e aí muita gente E aí muita gente discutiu, uns a favor, uns contra a discussão e outros a favor, que era o seguinte. O pessoal reclamando que era lixo cultural, que ninguém conhecia o cara. Então aí muita gente dizendo que era lixo cultural, assim como muitos funks hoje em dia, coisa e tal, bababá, que o verdadeiro funk é isso. Enfim, o lixo cultural de hoje em dia, a gente sabe muito bem qual é que é, porque pra gente é lixo cultural, pra essas pessoas que estão escutando... Não. Pois e é, a mesma coisa eu coloco Mamonas Assassinas na nossa época. Muita gente gostava, cara. Mas, cara... Não acredito que você tá fazendo tá, isso. Tá, mas peraí, gente. Deixa eu terminar o raciocínio, senão eu vou acabar me perdendo. Então, o pessoal falando que a música do Cristiano Araújo tinha apenas um refrão. A mais famosa dele tinha só um refrão que falava... Eu não sei dizer a música, porque eu não conhecia a música dele. Eu sei que era uma música de novela, talvez, sei lá, enfim. Só tinha um refrãozinho. E aí as pessoas dizendo assim... Ah, mas porque isso é... Pô, só tem um refrão, isso é lixo, isso aqui. E aí eu coloquei assim... Gente, e isso é o que o pessoal gosta hoje. Vocês esqueceram que a gente escutava Sabão Cracrá na época e adorava? Sabão cracra, sabão cracra, não deixa os cabelos no saco enrolar. Sabão cracra, sabão cracra, não deixa os cabelos no saco de pé. Sabão cri-cri, sabão cri-cri, não deixa os cabelos no saco cair. Sabão cro-cro, sabão cro-cro, não deixa os cabelos no saco dar nó. Sabão cru-cru, sabão cru-cru, não deixa os cabelos no saco. Eita, te acho. E rolar com os do... Mas é um pouco diferente, cara, né, Ken Blue? Você forçou, eu vou te dizer porque é um pouco diferente. Porque Sabão Cracrá era uma música do CD que tinha 518 hits antes. Então, tipo, Sabão Cracrá era mais uma música que pegou carona. Com certeza. Não era. Não era assim, era uma música autoral deles. Era, não era, tipo, e era musiquinha de roda. Era um jargão de escola. Isso. Cara, sim, era um jargão de mas escola. Mas... um estádio de futebol cheio cantando Sabão Cracrá. Não, não é a mesma coisa que você pegasse uma banda famosa, sei lá, Nirvana ou qualquer outra banda famosa aí que resolvesse fazer uma música satírica. Ela ia fazer sucesso do mesmo jeito. Por quê? Porque a Nirvana, que já tinha um histórico de sucesso comprovado. Então, Pro Amonas é a mesma coisa. Eles acharam divertido pôr essa música no CD e fez sucesso porque era mais uma música, entendeu? Só tem uma coisa a dizer, cara. Que loucura, cara. Isso que você disse é burrice, burrice. Que é isso, mano? Que é isso, né? Caetano é gênio, filho. Duas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro, é a proposta apresentada como arte ali. A proposta dos caras era a sátira, saca? Era o humor, eles levaram a zoeira a outro nível. A proposta deles não era fazer ali letras filosóficas, não era fazer uma música pensante, era você fazer uma zoeira. E a outra coisa que tem que ser levada em consideração é a técnica. A técnica, ela, mesmo pra você fazer uma zoeira, o instrumental é técnico. Você tem que saber tocar guitarra pra você poder fazer alguma coisa. Você tem que saber tocar baixo pra poder fazer alguma coisa, saca? Então, pra você poder falar como lixo cultural, você tem que analisar essas duas coisas. A técnica, ela tem que ser uma técnica... de mediana pra baixo, tipo assim, uma coisa que um aluno sem treinamento, um aluno comum, básico, consegue reproduzir sem nenhuma dificuldade, e você tem que olhar a proposta que tá sendo apresentada. Aí o que que acontece? Os caras apresentavam uma proposta de zoeira e cumpriam esse papel. O negócio era zoado. E eles tinham o conhecimento suficiente para fazer boas zoeiras. Eles faziam trocadilhos misturando expressões em português e em inglês, fazendo neologismos com verbos em inglês, fazendo comparações com classes sociais, fazendo toda uma narrativa do padrão de vida do imigrante do sertão para a cidade grande, da forma de vida consumista, de como a propaganda de consumo afeta sua mente. E na parte técnica, os caras têm um disco inteiro, cada música em um estilo musical diferente. Cara, olha o nível de técnica musical que os caras tinham para tocar de um rock, um axé, um pagode, não sei o quê. Aí você compara com verdadeiros lixos, que você pega uma batida pronta, você pega um único refrão que fica repetindo, sem nexo. A proposta do negócio é apenas sensualizar, então... A letra com a técnica, com a proposta, uma coisa não se junta, não bate com a outra. E isso é um padrão lixo cultural, saca? Perfeito, Edu. Perfeito. Ó. É isso. É isso aí. Bom, eu ia falar alguma coisa, mas depois dessa eu acho que já não deixaram precisa, claro aí. Não precisa. Bom, gente, então aqui, ó, pra matar o argumento do lixo cultural, vamos encerrar assim, ó. É lixo cultural da nossa época? É, da nossa época. A diferença do lixo cultural da nossa época pro lixo cultural de hoje é que o lixo cultural que eles faziam era com talento. Eles sabiam cantar, eles tinham tom, eles sabiam tocar, entendeu? Hoje, os caras não têm nem afinação na voz, não tocam instrumento nenhum, que nem o Eduardo falou, é só batida já hoje repetida. Os caras só fazem assim, ó. Tchu-tchá, tchu-tchá. Essa é a diferença. O Dinho sabia cantar, o Bento sabia tocar, os outros sabiam tocar cada um do seu instrumento. E é isso aí. Essa é a diferença do lixo cultural. Eu continuo não concordando com o termo lixo com cultural. Esse termo. Tá? Eu não também concordo. Não concordo, mas, com esse termo. Mas é só pra. É só figuração, entende? Por isso que eu disse. Que comparação. Por isso que eu disse que loucura, cara. Não, mas pra muitos historiadores de mídia e coisa e tal, os Mamonas são de fato considerados lixo cultural, saca? Exatamente. Eu coloquei o termo lixo cultural, Ricardo, por quê? Porque a letra não passa nada de... Como é que eu... Pra os estudiosos musicais, coisa e tal, não passa nada pra cultura como... Uma melodia. Eu sei o que você quis dizer, que as letras dos caras eram puro bullshit. Então. E isso, exatamente. Não era uma coisa Caetano Veloso. Que teoricamente não te agregava nada, entendeu? Mas aí é foda. Mas aí é agora foda. Que o tempo passou, que tipo assim, nós que crescemos ouvindo os caras e fomos, tipo, estudando as coisas e coisa e tal e vendo, hoje a gente consegue olhar pro negócio e ver como os caras foram inteligentes e quantas exatamente. Informações os caras passavam, só que tudo dentro daquele clima de humor, saca? Daquele clima exatamente. De zoeira. É, inclusive. E qual, é outro, qual é outro conteúdo que vocês conhecem assim? De quê? Qual outro conteúdo de zoeira que passa informação e tem. Né? O MachineCast, cara. MachineCast. A gente é lixo cultural, então. Lixo não, cultural, exatamente. É um lixo cultural que os especialistas não cara, dão. Eu te falo, não, não chega dão nem na... crédito, mas é, quem que ouve. Ninguém gosta. Dá, né? Ninguém, ninguém não dá. Chega ninguém nem dá. Na... Nós não chega nem na metade da zoeira deles, filho. Não, a gente é só um papelzinho no lixeiro do lixo cultural. Os caras já encheram o lixo. Chão, né, velho? Certo, certo. Então tá, gente. Aí foi boa essa discussão aí sobre essa comparação do nosso tempo pra hoje, né? Enfim. Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimentam os seus descendentes. No mundo animal, existe muita putaria, por exemplo, os cachorros que comem a própria. Agora vamos discutir o quê? O adeus aos nossos queridos mamonas assassinas, né? Que infelizmente nos deixaram muito precocemente. Gente, vocês têm noção de que eles fizeram sucesso durante 7 meses e pra gente parecia que faziam anos? Sim, fazia cara. Uns 4 anos pra mim, velho. Cara, pra mim fazia muito tempo, cara. Até que, né, um fatídico acidente, né, de avião, né, poxa... Na Serra da Cantareira, né? É. Quem lembra o que estava fazendo quando recebeu a notícia de que os mamonas tinham morrido, não? Eu lembro, velho. Fala aí, Nilson. Cara, eu tava vendo o Jornal Nacional, cara. Aí falaram que ele tinha morrido. Não acreditei, cara. Falei, caraca, bicho, cara, não acredito, cara. E chorava igual... Não, chorar igual criança é foda, porque eu era criança, né, cara? Chorava igual a tu mesmo, né? Tá certo. Chorava igual o Edu, pronto. Aí, pô, chorava 96, muito, né? 96, 96 tinha o quê? 12 anos? Isso, eu tinha 12 Nossa anos, cara. Senhora. Foda, poxa, Felipe. Chorava igual o Edu. Não é, cara? Seu perro. Fala, Felipe. Porra, eu, velho, eu tava jogando bola de gude, né, velho? Tava jogando bola de gude, eu e minha irmã na sala, de repente minha mãe escutando e pai, do nada ela, aquela banda morreu lá e tal, a gente saiu correndo pra ver, velho. Porra, comecei a chorar na hora, minha irmã chorando. Minha irmã, inclusive, velho, minha irmã tinha negado a um... Fazia mais ou menos umas 2 semanas, minha mãe tinha arranjado até uma galera pra ela ir pro show de Mamonas que tinha tido em Maceió e tal. Puxa vida. E ela disse, não, da próxima vez que eles vierem eu vou e tal, não quero ir agora não. Porra, até hoje ela se arrepende profundamente, próxima, né, próxima aonde? Então, pois é, né, ninguém sabia que ia acontecer aquela porra. Porra, eu chorei muito, eu acho que eu só tinha chorado tanto quanto eu chorei pro Mamonas quando o Senna morreu, né, velho? Exatamente. Que sim, também sim, foi véio. Foda, velho, pra mim foi foda também. Porra, foi foda, eu fiquei muito triste, velho, fiquei muito tempo. E aquela porra, se eu já escutava o CD antes, velho. Aí é que eu escutava explodiu, mesmo. Né, cara, pior, explodiu. Eu não conseguia mais ficar alegre com o CD, né? Só chorava, velho. Ricardo, lembra, Ricardo? Cara, Eu lembro que eu tava jogando alguma coisa, não vou lembrar o jogo, mas eu tava jogando alguma coisa e eu lembro que eu fiquei tipo uma tarde inteira assim jogando, e quando foi de noite eu fui jantar. Tinha 18 anos já, né, cara? É, já tinha 17, 18 por aí. Velho do caralho, velho. Foi 96 isso? Foi 96? Foi 96, 96. 96. Foi em março, março 96. De 96. É, tinha 18, então, quase 18. É, então eu tava jogando alguma coisa, cara. Eu lembro que eu fiquei, acho que uma tarde inteira jogando, de noite eu fui jantar, e aí a gente tinha o costume de não ver TV, né? Mas a gente ligava a TV e ficava escutando, né? E eu lembro que eu tava jantando e tal, ali, muita fome, né, cara? Porque aquela hora que você para pra comer, né? Muita fome, assim, e tal. E escutando a TV da tal, Mamonas Assassinos, o grupo de maior sucesso, acidente na serra, não sei o que. Deu, caraca, tem alguma coisa errada, cara. Que, sabe quando você escuta, mas você não quer acreditar? Sim. Assim? Pois é, pois você é. Pensa, não cai a ficha. Pô, não, tem alguma coisa errada. Aí, tá certo, cara. Eu lembro que eu parei de comer, assim, e fui ver a TV. E aí tava passando a reportagem. Pô, cara, fiquei muito triste, assim. É, como todo mundo ficou, né, cara? Foi realmente uma perda inestimável. Até Edu, corpo lembra? De bombeiro, né, cara? Levando o corpo deles depois, né? Ah, é, foi triste, né? Eles mesmos falam que eles se emocionaram e tudo mais. É. Porque realmente foi triste, né? Situação complicada. Foda mesmo foi as fotos que vazaram na internet, né, velho? Depois, né? Caraca, assusta. Aí, cara. Saudoso assustador.com, né? Puta que pariu, velho. Eu fui tomar coragem de ver isso aí tem um pouco tempo, cara. Na época, os malucos ficavam, você viu na internet? Tá, falei, cara, tá doido. Cara, eu vi na época, mas eu não tenho certeza que eram os Mamonas as fotos, porque eu não consegui ver as mais famosas, sabe? As fotos. Mais ah, famosas. Eu vi uma que tinha, pô, não gosto nem de lembrar essas merda, velho. Cara, eu não vi essas fotos, eu... Pra mim, nunca tive curiosidade de ver, tá entendendo? É, não nem vá, não vale a pena não. Nunca tive, cara, curiosidade de ver, e vou ficar sem ver também. Eduardo, tu lembra, Eduardo, o que aconteceu quando tu morreu, que tava vendo? Cara, eu não lembro. Eu também não consigo lembrar. Foi, eu sei que foi uma Eduardo... coisa que traumatizou tanto que eu tentei lembrar aqui, cara, tô tentando, mas eu lembro das repercussões, saca? Sim. É, a minha mãe ficou mais chocada do que eu e minha irmã. Minha mãe era muito mais fã do que a gente deles. Mas... Tua mãe sempre fez tudo com vocês, né, velho? Tua mãe era fã de tudo, né, cara? Ela não é fã do Rapaz, Machine, a, não. A mãe do Edu, acho que era otaku. Era foda, maluco. Cara, minha mãe era muito Edu fã tinha, deles. A mãe do Edu tinha as orelhas do Pikachu e tudo, velho, no Guanabara. Eu lembro que quando eles morreram... A mãe do Edu ia quando levava ele nos eventos e coisa e tal de animes, tokusatsu, ela fazia cosplay de Saori. É, quem ideia. Eu lembro que, né, quando deu a morte deles e tudo, todas as revistas da época que saíram com matérias deles, minha mãe comprou. Nossa. Sério. Senhora. Era foi Manchete, aquela, acho que é Contigo, Veja. Tinha uma outra lá também. Comprou o jornal Globo, o Estado de Minas. Tudo que ela viu que... Aí quando saíram as matérias, quando saiu o especial no Domingo Fantástico, no Domingo Legal, no Domingão do Faustão, quando teve no Globo Repórter, tudo ela pegou o videocassete, comprou fita, gravou todos eles e tal. Caraca! Era, cara, minha mãe era muito fã deles. O que eu mais lembro é isso, saca? Que tinha tipo uma coleção das coisas deles, assim, e tal. Tinha uma caixa grandona e ficava tudo lá dentro, sabe? Teve uma vez que meus pais viajaram e minha mãe conseguiu tirar uma foto com o Bento e o Júlio. Olha só, sabe? O Júlio era o tecladista, isso, né? Isso, do cabelo vermelho. Que massa. Porra, falando em Júlio, velho, desculpa te interromper, Edu, mas eu lembro de uma reportagem que ele tinha feito antes, que ele tinha sonhado, né, velho, que eles iam cair isso, e tal. Isso, cara. É, eles faziam muito dessas brincadeiras, né, de avião que vai cair, velho. Mas essa não, aí mas, teve uma... Mas foi o próprio Júlio que falou na entrevista, velho. Isso, mas ele falou sério, ele falou sério. Ele falou dessa sério. Vez, ele falou... Sério. E ele chegou a falar com a família dele também, que ele não tava querendo fazer essa viagem, que ele não tava sentindo bem pra fazer a viagem, pô, saca? Que foda, velho. O cara parece que sabia, né, velho? Era, cara. Não é, velho? E, tipo assim, uma coisa que eu tenho muito, assim, que eu aprendi muito com minha mãe é espírita. Uma coisa que eu aprendi muito com ela é que a gente, enquanto vivos, nós temos, tipo, um plano de vida, uma coisa pessoal que nós desejamos fazer e tal, pro nosso crescimento pessoal, saca? E eu lembro que nos programas e tal, eles tinham uma mágoa muito grande. Eles sempre falavam que era uma determinada casa de shows que tinha lá em Guarulhos, que eu não me recordo o nome agora. Que eles queriam fazer a apresentação do show nessa casa de shows, e o cara se recusou a deixar eles fazerem o show, enquanto eles ainda eram Utopia. É, eles iam pagar pra fazer o show, saca? E o cara não deixou. Eles falou, não, aqui vocês não vão fazer o show, não sei o que e tal. Então eles tinham muita mágoa disso. E o Dinho tinha falado, eles tinham, né, feito uma promessa em 3 meses, que um dia eles iriam voltar lá e iriam fazer um show, e ia ser o maior show que aquela casa já tinha visto, saca? E depois, e me parece que foram 2 ou 3 meses antes deles morrerem, ou 1 mês, não sei. Foi bem recente da morte deles. É, tudo foi recente, tudo foi num período muito tempo, 7 meses. É, mas assim, muito próximo mesmo da morte, saca, deles. Acho que depois disso eles fizeram uns 2 ou 3 shows só e deu o acidente. Eles voltaram nessa casa de shows, saca? E tem até no YouTube, o Tim Blue vai colocar nas referências aí. Não vou colocar nas referências, não. Não? Eu vou botar no final do programa o áudio do Dinho. Isso, melhor ainda. Tem o áudio lá do Dinho falando que, né, o objetivo deles foi cumprido. Que eles voltaram, fizeram o show e fizeram o maior show que aquela porra viu. Saca, velho? Caralho, que massa. É, cara. Eu não sabia dessa, velho. Então tu vai saber agora. Eu lembro, era um estádio, não, você um acha ginásio, mesmo se não que me engano. E eu lembro que quando rolou essa cena e coisa e tal e tudo, aí teve o acidente, coisa e tal e tudo, eu e minha mãe, a gente conversando e tal, a minha mãe virou pra mim e falou assim que, sabe, filho, a impressão que eu tenho é que eles se foram porque o que eles tinham que fazer, eles fizeram. Eles, tudo que eles viveram, tudo que eles conquistaram foi pra fazer aquele show, e eles conseguiram. Nossa. Aí eles se foram. Saca, cara? E eu fiquei muito... Isso foi uma coisa que me marcou muito, saca? Com certeza. Foda, cara. Nossa, é uma coisa que eu levo muito pra mim, saca? A gente tem que aproveitar enquanto a gente tá vivo, e a gente tem que lutar pelos nossos sonhos mesmo, cara. Não importa o quão difícil eles pareçam. Por isso que eu quero ir na nebulosa de Andrômeda, aí eu vou ficar 10 mil anos, 10 milhões de anos pra chegar lá, velho. Ô, Edu, só queria dizer que Edu, pode parar de falar agora pra tu não chorar, isso, velho. Eu só quero fazer uma correção aí. Na verdade, essa questão do Júlio ter falado não foi uma entrevista, na realidade. Foi uma conversa que ele tava tendo com um amigo dele, né? Ele tava conversando com um amigo, acho que o amigo era cabeleireiro, se não me engano. E ele falou assim, sonhei que tava com um acidente de avião e tudo mais. Então, isso foi gravado, essa conversa foi gravada. Só não foi uma entrevista, mas na verdade. No dia do voo também, que tava tendo lá o pessoal fazendo a gravação pra fazer a cobertura. Aí, na hora que filma ele e tal, ele pega e fala, não, cara, me filma não, não tô sentindo que vai ser legal a viagem, não sei o quê. É, ele fala alguma coisa dessa mesmo. Mas não era uma entrevista, era uma gravação deles mesmo. Eles faziam as gravações. A mensagem a galera entendeu, né, velho? O cara não queria fazer, sentiu aquela porra e... Exatamente. Foda. Bom, gente, então, vamos dar aqui as nossas considerações sobre Mamonas Assassinas pra gente partir pro final desse episódio tão nostálgico aí, né? Então, Ricardo, fala aí, Ricardo, as tuas considerações sobre Mamonas Assassinas. Pô, cara, Mamonas Assassinas, marco épico, musical, cultural, referência pra várias coisas aí. Difícil, né, achar quem não conhece, que viveu naquele tempo lá, criança ou não. E hoje tem muita criança que tá ouvindo aí que não era nascida, não presenciou aquela época. Que se não conhece, por favor, tome vergonha na cara e vá conhecer, entendeu? Então, faça isso, porque realmente é uma lição. Os caras são uma lição de vida por tudo que eles fizeram, por tudo que eles passaram. E tem várias coisas bacanas na história dos caras, né? Realmente... muitas lembranças boas. Então, tô eu feliz aqui de ter participado do cast, porque realmente essa é uma gravação não só nostálgica, mas também muito marcante para todo mundo. Então é isso. Valeu. Certo, certo. Neilson! Cara, só tenho uma coisa a dizer sobre Mamonas Assassinas. É, foi e ainda é uma das coisas mais legais que apareceram de bandas brasileiras, cara. E até hoje eu não ouço com tanta frequência igual a gente ouvia quando era adolescente. Ouve, mas bem, muito difícil ouvir. Mas só digo uma coisa. O homem é corno e cruel... Matar baleia que não é chifre é fiel, filho. Uma lição... é uma lição sobre humanidade, cara. Com certeza. Felipe! Fala. Pô, bicho, Mamonas é foda. Foi, é e sempre será foda, velho. É, eles vão ficar eternos aí. Gerações e gerações vão continuar aí. É tipo um Toy Story, tá ligado? Só que da música. É foda, velho. Os caras eram foda mesmo e tudo. E, é, pra falar o finalzinho aí, foda-se todo mundo, Mamonas é foda e vamos escutar e acabou-se. Eduardo! Cara, Mamonas foi um dos maiores exemplos que o Brasil pôde produzir de como acreditar nos seus sonhos pode te levar a conquistá-los. É um exemplo de como que talento e criatividade podem produzir coisas legais que podem agradar crianças, jovens, adultos, velhos e ricos e pobres e todo tipo de pessoa. E como que pode explodir, como que pode ser bom naquele tempo e pode ser bom ainda hoje e continuar fazendo críticas que, né, 20 anos depois continuam sendo válidas, saca? Famoso fenômeno, né, cara? Isso é que é um fenômeno, cara. Minhas considerações são as melhores possíveis. Se existe alguém que ainda não conhece, acabou de conhecer. Bom, eu queria deixar aqui que para os ouvintes que não conhecem Mamonas Assassinas, que eu duvido muito que exista algum ouvinte do MachineCast que não conhece Mamonas Assassinas, então procurem Mamonas Assassinas, relembrem, né, para quem faz tempo que não acompanha, não escuta, não ouve, não assiste nada, né, relembrem aí que foi uma época muito legal, muito nostálgica e muito triste também, né, mas faz parte da vida, é assim mesmo que acontece. Espero que vocês tenham gostado desse cast tão nostálgico aí, compartilhem com seus amigos aí, passem, divulguem suas redes aí, porque merecem, né? Então eu gostaria de agradecer aqui a todos os meus amigos que estiveram aqui nessa gravação épica dessa noite, né? Foi fantástico, adorei falar de Mamonas Assassinas e espero que todos vocês tenham gostado aí. Então, Spider, muito obrigado, Spider. Obrigado novamente pelo convite, foi muito bacana relembrar isso aí. O cast com certeza recheado de ótimas referências musicais. E é isso. Estamos aí. Até a próxima. Certo. Felipe! Pô, finalmente voltando aí, né, velho, pra gravar. Tava foda o trabalho me consumindo aí. A galera fala que eu fui promovido, mas acho que eu fui escravizado, né, velho, de uma vez. Mudou o nome agora. Escravidão é promoção, né? Foi demovido. Foi promovido a escravo. Porra, agora sim, mais do que nunca, 50 de carne, né, velho? Já tá 50 referência. De carne e 50 de madeira. Pô, muito bom, velho. É isso aí, velho. Gravar com vocês sempre é bom. Eu sinto muito mesmo quando tô ouvindo que eu não tô nas gravações. Eu chego a ficar... Dá até uma tristeza, velho. Não participar. Mas valeu, velho. Tamo aí junto e vamos embora. E vamos tocar o Peixeira aí, galera. Escutem o Peixeira, meu jabazinho aí. Vamos embora. Nilson! Só tem uma coisa a dizer. Bora ouvir essa maçã aí, galera. Tchau. Eduardo! Então, galera, valeu aí. Muito obrigado aí pela gravação. Valeu pelo convite. Fiz questão mesmo de gravar esse cast. E, aproveitando aí, deixar um jabazinho rápido aí. Quem quiser acompanhar aí o nosso outro trabalho aí, eu tô lá no canal da Level, lá no YouTube, e pode acompanhar o nosso trabalho aí lá pelo nosso site, lá pelo www.level, com dois L's no começo, LL, é level.com.br. Então, vai lá no nosso site, tá em fase beta teste, então vai lá, dá uma olhadinha, vê como tá ficando o visual, deixa um comentário lá, diz a sugestão, o que pode ficar bacana, e em breve a gente vai começar aí com conteúdo novo. Valeu, galera. Se o pessoal quiser entrar na Level, então no site do MachineCast tem lá um bannerzinho dos parceiros lá, vai direto pro site. Certo? Então, terminadas as despedidas, gostaria de me despedir aqui também. Muito obrigado a todos aqui por essa gravação maravilhosa sobre Mamonas Assassinas. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. Talvez haja off-topic hoje. Vai saber. Oh, meu Deus. Vai ainda saber. Ainda quer fazer um enxame de... Não sei. Já tem off-topic desde a puta que pariu dos episódios e o cara vem falar que não tem off-topic. Isso aí é o famoso cu doce. É, pois é. Bom, então vamos encerrar aqui. E pra você que anda desmotivado, não tem um caminho na vida, não sabe o que vai fazer, tem muitas dúvidas ou está se desviando, ouça um recado aqui diretamente do nosso amigo Dinho, dos Mamonas Assassinas. Escute bem o que ele está falando e com certeza você vai se inspirar e vai se achar aí. Esperamos também que você se ache e possa tocar aí a sua vida da melhor maneira possível, certo? Obrigado, gente, e até a próxima viagem no tempo. Better than this, but can you? E-mails e comentários. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui sozinho para falar o seguinte. Primeiro eu queria dizer o seguinte, o áudio do Dinho aí, o desabafo do Dinho, na minha mente, quando eu gravei o episódio, era claro para mim que o áudio era bom, né, que dava para entender tudo. Eu coloquei mesmo assim porque eu falei que ia colocar, mas é muito ruim, né, mal dá para entender. Mas no post tem o vídeo, né, com a legenda, e você vai poder entender direitinho o que, que ele está falando. Em segundo, é que a gente recebeu muitos, muitos comentários, a gente quer dar atenção para todos, então eu não vou colocar no episódio, porque isso vai deixar o episódio grande demais, consequentemente ele vai ficar muito pesado para as pessoas baixarem, né? Então a gente vai fazer uma gravação de áudio separada. E nesse post, logo abaixo dos downloads ali, tem o linkzinho para você escutar a leitura de e-mails e comentários direto do SoundCloud, ok? Então, eu acho que é isso aí. Espero que todos escutem lá os e-mails e comentários, ok? Obrigado. E fiquem aí, de repente, pode ser que tenha um off-topic, né? Quem sabe. Então tá, pessoal. Tchau, até mais. Off-topic. Aí agora sim. E a Bruna de novo. Aí, falando aí, Wilson. Beleza? Me desarmou, Edu. Desculpa, velho. Ô, Edu. Porra, eu sou bom nisso. Ô, Edu. Aqui não tem peixeira não, rapaz. Ô, Edu. Diga. O Spider não vai poder gravar hoje, porque ele tá muito longe. Tava jogando a nossa cara aqui.